Comunicador, boa noite, Aviate 6747, posição 02. Sentido a centro para a posição Guarani. 6747, module na 186 agora, aguarde a cópia. Ok, 186, guarde a cópia, 6747. Reporte na base para final, 17. Autorizado cruzamento, dá 121-0028, reportará de base para final, Romeu Bobatã. Base para final, na 17, Romeu Papatango. Autorizado, ingresso na final da 17, o Romeu Papatango vai para mais um toque remexido e após o pouso final. Esse é o pouso final, senhor. Ok, tem livre pouso, pista 17, 120 graus, 10 nós, o Romeu Papatango. Ciente, livre pouso para o Romeu Papatango. 125, 125, caso negativo, 288. É 1251-1288. 1251-0-1288, voo 1-405, obrigado. É 747 a torre. 747 a torre. Para cópia. Vou para cópia. Guarulhos 340, Peruísco 50. Picho no zero, curva direita, saída da Euleda Bidev. Controle 119, decimal 8, transponder 5022, o web 6747. Aqui autorizando Guarulhos no 340, na Peruísco. 5-0, saída da El, Leda e Deve. Pistão no zero, curva direita, box, controle 119-8 e transponder 5022, 6747. Correto, Webjet 6747, portão 2, chama pronto. Ok, portão 2, chama pronto, 6747. Torre Alcântara 3662, está com curva estativa no abordo, altera na Fortaleza com 2 horas e 40 para ataque. Nada, reposte livrando, Romeu Porta. 3662, em frente, Índia, Alfa, ponto espera, reporte pronto para decolagem, via Índia, via Pátio e Índia, até o ponto espera. Via Pátio e Índia, Alfa, chamando linha do ponto na 1-0, 3662. Boa noite, Azul 4209. Azul 4209, acione identificação via chegada Bonf, desça para 2000, ajuste 1-0 no meio. Via chegada Bonf, desça 2000, 1-0 no meio, perdeu contato com a gente, 4209. Ciente. noite. Salvador, tá 3152, puxa estacionamento, ponte 9. Autorizado, portão 9, chame táxi, 3152. Hoje eu tenho 3662, ponto coração 0 pronto. 6662, alinhar e decolar 190, 120 graus, 99. Alinhar e decolar 190, 3662. Salvador, emergente 6747, posição 02 para pushback e acionamento. Autorizado, 6747, chame táxi. Ok, autorizado, chamar para o táxi, 6747. Fortaleza. 604, modulo da 186, por gentileza. 186, confere. Obrigado. 198, boa viagem. 198, 3662. Tráfego, boa noite, voo no 604, informação Vitor, autorização, Fortaleza. Fortaleza 370, autorizado, peso Luno 9. 10, curva esquerda na Mumu Frote, controle 119, decimal 8, transponda 5015, o voo 1604. 370 para Salvador, está portaria autorizada, com curva esquerda para decolagem, pelo ar para o voo 119. Mumu Frote saída, 18, controle 5015, transponda 604. Correto, portão 8, chama pronto, 1604. Chamará. Ali. Ajuste no 096, via chegada Bonf, desça para 2000. 096, Bonf, 2000. Equador 73152, taxi 166 a bordo, autonomia 2:20, alternando Natal. Ok, livre táxi, em frente, vai seguir a aeronave da Webjet que está puxando no portão 2, o TAM 3152. Em frente, aguarde e segue a aeronave da Webjet, TAM 3152. Suba restrito ao nível 350. Restrito 3506, 662. Azul 4209, livre Táxi 6747 em frente, reposte no ponto espera. Ok, livre táxi em frente, vou dar um ponto espera da 10-6747. Azul 4209, Duna localizador, chega o trem, chame a torre, 1186. 2286, agora, até a volta. Boa. Trip 5216, chame Recife 12685. 5216, chamará o centro, confirma frequência? 12685. 12685, cuidado. 120 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pista 104209. Pouso autorizado, 104209. Chame Recife 12685. 12685, da 3662. Mantenha a posição. Mantenha a posição, 6747. Salvador, algum... Número 04 para pushback, acionamento, portão número 8. Confirme. 604, portão 8 para pushback, acionamento. Autorizado, senhor Tag. Cliente, teve pushback, acionamento, chamada para o Tag, escolha 604. É 747, alinhar e manter. Salvador, 3305, cruza nível 220, informação Whisky. TAN 3305, este é o controle Salvador, passamos a interferir na sua navegação, controle 100%, quando estava 100 milhas, o senhor está voando ITAP, descendo para 8 mil, ajustado em 1-0 no BEA, fins encurtar sua trajetória na terminal Salvador e pouso o mais rápido possível, sem espera prevista. Gente, só confirmado o nível, vocês entenderam? O senhor está autorizado para a altitude de 8 mil, ajuste agora. 8 mil pés, 8, TAN 3305. Pronto, 3152, após o web, alinhar e manter. Após o web, alinhar e manter, então 3152. Só confirma, pois o 4209, você está com parte 3 ou via Juliette? Não, pode via Alfa mesmo e aguardante da Juliette. Seu portão é 8, mas está ocupado. Pelo um gol, está iniciando, está fazendo push. A gente segue via Alfa até a Juliette, 4209. Para o táxi, gol no 604, com 155 a bordo, alterna Recife, 3 horas 29 autonomia. Ok, no 604, Liberty Taxi em frente, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto para decolagem. Em frente, Índia Alfa, ponto de espera, reportada pronto, voo no 604. B6747 aos 33, 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Salvador, boa noite, Webjet 6747. Web 747, controle, contato radar, passa 1600, após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, Web 6747. decolagem autorizado no 0120 graus de 9 nós. Livre para sentar 3052. Corretoria 4613. Vivo, Guarulhos 360 para o ISC 50, pistão 0, curva direita, saída da EL, leia da BDEV, controle 119, decimal 8, transponder 5024, 16313. Tomei, gente. Da EL, leia da BDEV, o efeito 50, 098, 5024. Correto, por pole position, chama pronto. Vamos ao Juliette, 4209. Portão 8, 4209. Portão 8. Salvador, boa noite. Rio 5972, na final de 9 milhas. 972, continue, aguarda autorização de pouso, vento no 20 graus, 10 nós. Gente, 90 com 10, é isso? Uma centena. 3152 aos 35, 19 e 8, boa viagem. Ainda bem, tentando 3152, obrigado, boa noite. 604, ponte espera, na 10 pronto. 604, alinhar e manter, ligeirizando manobras para a decolagem. Gente, ali mantendo 0, boa, no 604. Descendo para 5 mil. Descendo para 5 mil, BR, 305. 3152, vamos fazer uma adequação na sua navegação. Sim. Partir direto para Maceió. Maceió na prova, 3152. Obrigado. Continua, aguarda pista livre. Aeronave da Gol iniciando rolagem. Eita! Controle de Salvador, voo 9075. Voo 9075, esse é o controle Salvador. Acione identificação. Ajuste 10 no meio e desça para 5000. Controle Web 6747? 747. Poderia coordenar se possível a Broad Hill, 6747? Eu já tentei, não consegui contato. Controle 100% tenta abreviar ao máximo as trajetórias na terminal. Não consegui contato com o receiver. Ok, não tem problema, obrigado. 3305, 10.400, voa sobre a água, direto Duna 2000, 3305. Direto Duna, descendo para 2000, tá? 3305. No 604 aos 38, 19 e 8, boa viagem. 19 e 8, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Gol no 604, saída como frote. Gol 604, é o controle, está em contato, radar. Economia 04. O Web 6747 agora autorizado direto Eudes. Está presente Eudes, 6747. 972, aos 39, livre à direita, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3. Via Alfa Quilo para o pátio 3. B747, chame Recife 125 Uno. Uno 25 Uno, 747, boa. Boa. Gol 9075, passa 9.600, reautorizado para 4.000, reduza para 220 nós. 4.000. Trip 5555, este é o controle, boa noite, a senhora identificação. Contato radar em Conde, voe para Bonf, chegada Bonf, pista 1-0, ajuste 1-0 no meia, trip 5-5-5. Oh, nossa, que comando, Bonf. Tan 3152, chame Recife 12685. 2685, tá, 3152. Salvador, mais uma vez, boa noite ao Oxalinha, e a 3031, já está aqui a 1. A 313, portão 1, está livre, chame táxi.